Paz do Senhor. Eu aprendi como faz para calar a boca dos acusadores, aqueles que querem colocar complexo de culpa na gente. Eu tinha 10 anos e desobedeci meu pai, saí de bicicleta, caí e fiquei com o maior galo na cabeça. Meu irmão ficou me acusando, e esse galo de acusação falava mais alto do que o galo na minha cabeça. Até um dia que meu pai me viu arrependido, eu falei que amava meu pai e ele mandou meu irmão calar a boca. Eu lembrei de Pedro. Pedro ouvia aquele galo cantar, aquele galo de acusação, até o dia que Jesus falou: "Você me ama, Pedro?" E ele respondeu sim e também com ações. Jesus pergunta para nós todos os dias: "Você me ama?" É para nós respondermos e ele manda calar a boca os acusadores, igual Paulo. E Paulo também aprendeu e disse: "Nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, sim segundo o Espírito de Deus." Se você tem algum galo cantando, alguma acusação de um erro que você fez, eu sei como calar a boca desse galo. Se arrependa, vá falar para Jesus logo que o ama e ele vai mandar esse galo calar a boca. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.